enganei mais uma vez e tudo bem. Por que fingir ser real se o que os olhos não veem a alma sente? Peguei esse tempo pra costurar depois de o achar no chão. Ela, um espírito livre, nadou com encanto em minha direção. Perfurou meus olhos com seu arpão. Sinto tanta falta e só meu coração depois de o achar.